Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos continuar nossa devocional no livro de Deuteronômio, hoje no capítulo 9. Estas são as palavras, é o nome original no hebraico. Nós vamos trabalhar com a devocional a nós enviada. Que nos foi enviada pelo irmão Everson, e logo em seguida vamos trabalhar com o texto que revela a graça de Deus para com Israel, bem como a infidelidade do povo de Israel, outros pecados cometidos e a oração intercessória de Moisés. Basicamente, esse é o conteúdo, voltando ao episódio do Êxodo, da peregrinação do povo de Israel no deserto. Estou um pouco melhor da voz, ainda não totalmente, da gripe, mas já há condição para compartilhar com você e é um privilégio compartilhar um capítulo da Bíblia com os irmãos. Façamos a leitura devocional, então. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Salmo 42. A minha alma tem sede de Deus. Deus é a delícia da minha alma. É como mel ao paladar. Outras coisas, por mais belas aos olhos e mais saborosas ao paladar, não se comparam com a delícia da intimidade de Deus. É na presença de Deus que existe a plenitude de alegria e delícias perpetuamente. O pecado é atraente e sedutor, quando perdemos de vista a sublimidade do conhecimento de Cristo. Quando contemplamos Cristo em sua beleza e quando temos uma percepção da majestade de sua glória, então os prazeres e glórias desse mundo tornam-se como esterco. Ah, como precisamos conhecer mais a Deus. O conhecimento de Deus é nossa glória mais sublime. O povo que conhece a Deus é um povo forte, que nossa alma anseie mais por Deus do que os guardas pelo romper da alma, que a nossa alma tenha mais sede de Deus do que a corça pela corrente das águas, ele nos abençoa e eu também abençoo a vida dele, irmão Everson, sua família, nossa família em Atibaia, São Paulo, e desejo bênção a todos os irmãos e irmãs. Volto a dizer, não é a gripe que vai esmorecer o meu prazer de estar diante de um capítulo da Palavra de Deus com os irmãos. Então, vamos ler, chegando a um quarto do livro de Deuteronômio, graças ao bom Deus, vamos ler o capítulo 9. Então Moisés comunicou ao povo: Ouve, ó Israel, hoje estás atravessando o Jordão para ires conquistar nações mais numerosas e poderosas que tu, cidades grandes, cercadas com muros que vão até o céu. Tu conheces e tens ouvido a fama dos Enaquins, um povo muito alto e forte, filho dos gigantes, sobre os quais se diz Quem poderá resistir diante dos filhos dos gigantes? Contudo, comprovarás no dia de hoje que Javé, teu Deus, vai atravessar a sua frente como um fogo devorador. É precisamente ele quem os aniquilará e é ele quem nos submeterá a ti, ó Israel. Portanto, tu os expulsarás e rapidamente os farás perecer de acordo com as instruções do Senhor. Quando o Eterno teu Deus os tiver removido da tua presença, não permitas que o teu coração te diga: Ah, o Senhor me conduziu até essa terra para herdá-la e dela tomar posse por causa da minha justiça. Não, ao contrário, é por causa da própria malignidade dessas nações que Javé vai expulsá-las da sua presença. Irmão, só um parêntese com relação aos gigantes. É muito costumeiro que nós utilizemos como uma figura de linguagem, os problemas gigantescos que nós temos, todos têm, eles não podem resistir ao poder maravilhoso de Deus. Então, se você está com um problema gigante diante de sua vida, entenda, Deus removerá esse problema gigantesco e dará vitória. Não por seu mérito, não porque você tenha justiça em si próprio, mas por causa da graça de Deus. E no caso aqui, no contexto do capítulo 9, Deus está falando que é por causa da malignidade que as nações haviam percorrido. Versículo 5. De fato, não é por causa de algum ato de justiça da tua parte, tampouco pela retidão do teu coração, que estás entrando à terra prometida para dela tomar posse. É por causa da impiedade dessas nações que Javé vai expulsá-las da tua frente, e também para cumprir a palavra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, portanto, não é de forma alguma por qualquer mérito de justiça ou porque sejas bom que o Senhor teu Deus te concede possuir essa boa terra, porquanto tu és um povo teimoso e desobediente. Cabe bem para nós, né, irmãos? Para todo ser humano. Não é por causa, a bênção de Deus, não é por causa da nossa justiça própria, por causa do nosso mérito. Não, é por causa da graça dele e em alguns casos, por causa da malignidade que nos cerca. No caso, na época, era a malignidade das nações. Hoje também a malignidade das nações, e não só nações, mas a malignidade de toda a humanidade. Então Deus põe a sua mão e nos dá a vitória contra todo gigante que se apresenta diante de nós. Esse é o primeiro parêntese. A partir do versículo 7 até o versículo 21, nós temos um segundo bloco, as infidelidades de Israel, e podemos dizer as infidelidades do povo de Deus em todos os tempos. Eles, naquele período em que estavam vivendo, e a humanidade ao longo da sua história. Vamos ver? Lembra-te, e jamais te esqueças, que muito provocaste a ira de Javé, teu Deus no deserto, desde o dia em que foste liberto e saíste da terra do Egito, até a vossa chegada a esse lugar, estáis sendo rebeldes contra o Senhor. Até mesmo enquanto subi o Monte Horebe, irritastes a Yahvé. E o Eterno se enfureceu contra vós a ponto de pensar em exterminar-vos da face da terra. É aquela ocasião do bezerro de ouro, tá bem? Subindo eu ao monte para receber as sagradas placas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor estabelecera convosco, permaneci na montanha 40 dias e 40 noites, não comi pão nem bebi água. Segundo parêntese, é impossível não fazer relação desse momento de Moisés com o momento de Jesus, que também ficou diante da presença de Deus e sofrendo as lutas do deserto 40 dias e 40 noites. Segundo parêntese. Versículo 10. Yahvé deu-me então as duas placas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Sobre elas estavam escritas todas as palavras que Yahvé vos proclamara do meio do fogo, quando estavas em assembleia ao pé da montanha. Terceiro destaque, irmãos, é para com o aspecto linguístico, tá bem? A expressão quando estavas em assembleia também pode ser traduzida no dia da congregação. O termo hebraico kahal, assembleia ou reunião, é o mesmo traduzido em grego por eclésia, igreja ou congregação. Por esse motivo, o discípulo Estéfanos, coroa em grego, significa coroa em grego, fala de uma congregação no deserto, lá em Atos, capítulo 7, verso 38. Então você vê aqui uma similaridade entre o hebraico, o significado da palavra no hebraico e no grego, nesse caso. O vocábulo hebraico, tanto quanto o termo usado pelos gregos, usados aqui, significam escolha e coleção, implicando sempre em algo que deve ser separado de um sistema, algo que deve ser separado de um sistema ou de um todo para formar um novo conjunto. Então, separa-se um grupo para formar um novo conjunto de membros auto-independentes. Irmãos e irmãs, assim como Israel foi tirado do Egito, os membros da Igreja de Jesus Cristo são tirados do sistema mundial. Atenção dobrada, triplicada, eu vou ficar insistindo nisso enquanto eu viver. Assim como Israel foi tirado do Egito, os membros da Igreja de Jesus Cristo são tirados do sistema mundial. O que acontece no sistema mundial não nos diz respeito mais. Nós não fazemos parte desse sistema. É claro que no dia a dia, com a sociedade, costumo dizer, na hora das eleições, e para o nosso testemunho na escola, na faculdade, no trabalho, no lazer, nós temos que estar inseridos, mas inseridos e ao mesmo tempo separados. Inseridos no sentido de dar o testemunho de que Jesus é o Cristo, e separados porque nós não fazemos parte dos valores do sistema mundial. Isso inclui aspectos políticos, aspectos econômicos, aspectos sociais e aspectos ideológicos. Então, muita atenção. Israel foi tirado do Egito. A igreja é tirada do sistema mundial, humanista, secularizado, dominado pelo pecado, para a maravilhosa luz de Yahvé. Tem uma série de hinos nos hinários, nos vários hinários das denominações que vão falar sobre isso. Nós somos um povo, o povo do Senhor. Nós somos o povo de Deus. E por isso o que deve nos importar todo o tempo são as demandas do reino de Deus. Jesus veio para pregar o reino de Deus e não o reino dos homens. Muito bem, depois desse terceiro parêntese, versículo 11. Após 40 dias e 40 noites em sua presença, Yahvé entregou-me as duas placas de pedra, para deixar claro, as tábuas da aliança. Yahvé ordenou-me então: levanta-te, desce sem demora, pois teu povo, o que dirigiste em liberdade para fora do Egito, já se corrompeu, já se desviaram do caminho em que eu os orientara, fizeram para si um ídolo de metal fundido. E o Senhor complementou: vejo claramente o quanto esse povo é de fato um povo insubordinável, de dura serviço. Portanto, não me supliques por eles, vou exterminá-los e apagar seu nome de debaixo do céu. Entretanto, vou fazer de ti uma nação mais numerosa e poderosa do que esta. Assim, voltei-me e desci depressa a montanha. Todo o monte ardia em fogo, as duas tábuas de pedra da aliança estavam comigo e eu as segurava firme, uma em cada mão. Mais um parêntese, irmãos. Então é bom deixar claro, mais uma vez, que a escolha de Deus para com Abraão, Isaque e Jacó, Deus que já conhecia tudo, conhece tudo, sempre conhecerá tudo, não é por causa do mérito. Não é porque eles são, eu costumo dizer, para facilitar, bonzinhos ou porque são mauzinhos, né? Então, é o povo pior que os outros. Não, não é pior. E também, é o povo melhor que os outros. Não, não é melhor. É humanidade. E diante de tudo que Deus tinha operado, já é um povo que, enquanto Moisés buscava 40 dias e 40 noites a lei do Senhor, um povo que se rebelou contra o Senhor. Nada diferente de toda a humanidade. Então, reforço isso. Então, versículo 16: ergui os olhos e observei, sim, eis que tinhas pecado contra Yahvé, vosso Deus. Havíeis moldado um bezerro de metal fundido, desviando-vos rapidamente do caminho. Nós que cristãos que somos chamados os do caminho, vamos tomar cuidado para não erguer bezerros de ouro, né? Que Yahvé vos instruiu. Peguei então as duas placas de pedra e atirei-as com as minhas duas mãos contra o chão, quebrando-as diante dos vossos olhos. Prostrei-me, depois, na presença do Senhor, como na primeira vez, durante 40 dias e 40 noites. Moisés sobe e vai ficar mais 40 dias e 40 noites diante do Senhor. Não comi pão, nem bebi água, por causa do pecado que tinhas cometido, fazendo que era mal aos olhos de Javé, ao ponto de inflamardes a sua cólera. Pois eu tinha medo da ira, do furor que o Senhor poderia dirigir contra vós, pensando em condenar-vos ao extermínio. Javé, contudo, ouviu a minha oração ainda mais uma vez. Javé também ficou muito irado contra Arão, a ponto de querer igualmente destruí-lo. Mas naquela ocasião também supliquei por Arão. Arão tomou parte na feitura do bezerro de ouro. Em seguida, tomei aquela imagem de bezerro, o ídolo em forma de bezerro, com o qual pecastes, e o queimei em grande fogo. Depois o esmaguei e o triturei até que virasse pó, e o joguei no riacho que desce do monte, que em nome de Jesus, todos nós joguemos por terra e trituremos todo o bezerro de ouro. E bezerro de ouro não se faz só daquela maneira. Tudo que ocupar, toda pessoa ou qualquer coisa que ocupar o primeiro lugar na sua vida, esse é o seu Deus. Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então, se há alguma pessoa em primeiro lugar, esse é o seu Deus. Se há alguma coisa em primeiro lugar, esse é o seu Deus. Tratemos imediatamente de jogar todo o bezerro no chão, ou seja, toda a idolatria no chão, e triturar, para que não venhamos a pecar como o povo de Israel pecou no deserto. Finalmente, irmãos, outros pecados de Israel e a oração intercessória de Moisés. Com a graça de Deus, vamos conseguir fazer a leitura de mais um capítulo. Também irritastes continuamente ao Senhor em Taberá, em Massá, em Kibrote-Hataavá. E quando Javé vos enviou de Cades-Barneia, ordenou: subi e tomai posse da terra que eu vos dei. Entretanto, vos revoltastes contra a ordem de Javé, vosso Deus, não lhe deste crédito e não obedecestes a sua voz. Portanto, tendes sido rebeldes contra o Senhor desde que vos conheço. Desde que vos conheço, vocês estão sendo rebeldes. Como Deus conhece tudo, e antes que tudo haja, então Deus cria o ser humano, mas sabendo da sua propensão para o livre-arbítrio, a sua propensão para adorá-lo, por um lado, e para ser infiel, por outro lado. E, infelizmente, na maior parte das vezes, somos infiéis. Digo somos, então me coloco em primeiro lugar, pedindo a Deus misericórdia sobre a minha vida, para que não erga nenhum bezerro de ouro, nem coloque nada, nem ninguém em primeiro lugar diante de Deus. Só Deus é o primeiro lugar. Você viu lá atrás, na leitura, que Deus queria fulminar o povo de Israel e começar uma nova linhagem a partir de Moisés. Moisés intercedeu para que Deus não fizesse isso, e o Senhor ouviu o seu clamor, ouviu a sua intercessão, e não começou um novo povo, mas honrou a aliança que tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó, porque apesar de nós não mantermos a nossa aliança sempre, Deus é fiel e ele mantém a sua aliança conosco. Finalmente, irmãos, irmãs, os últimos versículos de 25 a 29. Oração intercessória de Moisés. Prostrei-me, pois, na presença de Yahvé, e fiquei prostrado durante 40 dias e 40 noites, porque Yahvé falara em vos destruir. Aí a função, principalmente dos líderes, das pessoas mais maduras. Não estou me referindo só a pastores e missionários. Quando você ganha um certo grau de maturidade, você vai entendendo a sua função intercessória. Você se coloca diante do Senhor intercedendo pelo povo, intercedendo pela igreja. Aqui Moisés intercedeu pelo povo de Israel, nós temos que interceder pelo povo, ficarmos prostrados, se preciso for, 40 dias e 40 noites ou mais, durante toda a nossa vida, para que o Senhor não venha com destruição para com. Lá era para com o povo de Israel, hoje é para com a igreja e nós fomos enxertados na videira verdadeira, logo somos Israel também. Versículo 26. Roguei então ao Senhor Yahvé, ó Eterno, meu Senhor, não destruas o teu povo, a tua herança. Tu resgataste com a tua grandeza. Tu libertaste e o fizeste sair do Egito com um braço forte. Olha o teor da intercessão, meu irmão, como deve ser. Senhor, ó Eterno, não destrua o teu povo. O teu povo é a tua herança. O Senhor resgataste com a tua grandeza na cruz do Calvário. O Senhor libertou na cruz do Calvário e na ressurreição. Ao terceiro dia, o Senhor libertou o teu povo e o fizeste sair, não do Egito, mas país, mas fizeste sair da escravidão do pecado com um braço forte. Senhor, não destrua o teu povo. Recorda-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó, que passou a chamar-se Israel. Não atentes para a obstinação desse povo, para a sua perversidade e seu pecado. Caso contrário, os habitantes da terra onde nos tiraste debocharão, afirmando: como o Eterno não teve poder para conduzi-los à terra que lhes havia prometido? Moisés está dizendo: Senhor, os egípcios vão zombar. Vão debochar. O Deus deles não teve poder para conduzi-los até a terra prometida? E como, na verdade, sempre os odiou, os fez sair para matá-los a todos no deserto, será que Deus nos libertaria da lei do pecado e da morte para nos abandonar? Irmãos, não! O diabo debocharia Satanás, seus demônios, seus agentes na história. Será que o Deus deles, o Deus desse povo chamado cristão, não tem poder para conduzi-los à terra prometida, ou seja, à Canaã celestial, ao novo céu, à nova terra? Será que o Deus deles não tem poder para conduzi-los a terra que havia prometido e que cumpriu a obra de libertação em Jesus Cristo? Ou será que sempre os odiou? e os fez sair para matá-los a todos no deserto dessa vida. Não, irmãos e irmãs, o Senhor sempre nos amou e não sempre nos odiou. E como ele nos amou, ele nos conduz à terra que nos prometeu. Ao contrário de odiar, Deus amou e nos fez sair para entrar na terra prometida e não ficar peregrinando no deserto dessa vida, com os gigantes que nos cercam. Para encerrar o versículo 29, apesar de todos os erros e maldades, essas pessoas são o teu povo e a tua herança, ó Senhor. Tu os libertaste e fizeste sair por meio do teu magnífico poder e a força do teu braço forte. Está aqui o teor da sua oração intercessória, meu irmão, minha irmã. Nós podemos chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, apesar de todos os meus erros, apesar de todos os erros dos irmãos e das irmãs, e de todas as maldades, nós somos o teu povo, nós somos a tua herança, ó Senhor. Tu nos libertaste em Jesus Cristo e fizeste sair por meio do teu magnífico poder com a obra remidora de Jesus na cruz do Calvário, na ressurreição dos mortos, na ascensão ao céu, de onde o Senhor há de vir para julgar vivos e mortos. Então, Senhor, se o Senhor nos libertou e nos fez sair com teu magnífico poder e força e com teu braço forte, nos mantenha fiéis ao Senhor. Não nos fulmine, não nos elimine, não acabe conosco, mas tenha misericórdia de nós por causa da tua aliança, por causa da tua graça e por causa da tua obra redentora. Que Deus abençoe a cada irmão e irmã, e espero que essa palavra venha edificar o seu coração e que você entenda ainda mais, nesse capítulo, a graça de Deus. A graça de Deus para com Israel e a graça de Deus para conosco. A infidelidade de Israel, mas a nossa infidelidade também. Os outros pecados de Israel e os outros pecados que nós cometemos. Mas que nós saiamos todos dessa devocional com um conteúdo de intercessão. Assim como Moisés intercedeu pelo povo, que cada um de nós, principalmente os mais maduros na fé, possam interceder por toda a igreja para que o Senhor nos guie até a morada eterna juntamente com Ele. Que Deus abençoe a todos e nos fortaleça em nome e para a glória de Jesus. Aleluia. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação do Divino Espírito Santo, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém.